almejei na minha vida, eu confesso. Mas tudo que preciso, jamais vou desistir desse amor. Olhando o horizonte, eu só consigo ver você. Seu sorriso no meu dia é o que me faz viver. Mesmo que eu tente, eu nunca vou conseguir te esquecer. Me dê só uma chance, eu vou provar que sou certo pra você. Largo tudo por tu, você vai ver. O quanto eu te amo, meu amor. Vamos viver pra sempre, eu e você. Um amor louco e incondicional. Largo tudo por tu, meu amor. O garoto do Melody. Estar contigo é tudo que almejei na minha vida, eu confesso. És tudo o que preciso, jamais vou desistir desse amor. Olhando o horizonte, eu só consigo ver você. Sorriso no meu dia é o que me faz viver. Mesmo que eu tente, eu nunca vou conseguir te esquecer. Me dê só uma chance, eu vou provar que sou certo pra você. Largo tudo por tu, você vai ver. O quanto eu te amo, meu amor. Vamos viver pra sempre, eu e você. Um amor louco e incondicional. Largo tudo por tu, meu amor. Ninguém vai separar o nosso amor, eu falo pra tu. Pois Deus nos uniu e para sempre eu te amo, meu amor. Largo tudo por tu, você vai ver. Quanto eu te amo.